ficam curiosos pra ver o que eu vou fazer. Eles tão de zóio gordo em cima do meu mané. Igual tolerância zero pra mano que é mané. Se não quer ouvir verdade, mano, só me não chame. Tô pisando em Miami, eu tô com uma coroa, pensando na mami. Só me traz o beat certo, mano, tô com fome. Confesso que o trap life me deixou mais homem. Hoje, mano. Yeah, bitch, sou Pablo, mas não Escobar. Só lance track foda, nem precisa me cobrar. Eu tenho dois links, tipo a cor do Austin. Cê fala pra caralho, quero ver cê me pegar. Tô ganhando Grammy como flow, Brad Pitt. Eu é rockstar, tenho banda, sou pitch. Eles tão falando que nem sabe, tão mire. Vem de baixo para o topo, mano, veja, sou o game. Eles ficam curiosos pra ver o que eu vou fazer. Eles tão de zóio gordo em cima do meu mané. Igual tolerância zero pra mano que é mané. Se não quer ouvir verdade, mano, só me não chame. Tô pisando em Miami, eu tô com uma coroa, pensando na mami. Só me traz o beat certo, mano, tô com fome. Confesso que o trap life me deixou mais homem. Hoje, mano, tô no pique, tenho 10 show. Meus amigos são um time, nunca ramelou. Tô lutando pela fama pra ficar ricão. Ignorando o inimigo pra não ter micão. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard, diga, eles pedem. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard, diga, eles pedem. Olha o mérito, tenho crédito único no rap flow, backyard guns. Eu não sou da América, isso não me fere. Hit como a Deli, sinto na minha pele. Olha o mérito, tenho crédito único no rap flow, backyard guns. Eu não sou da América, isso não me fere. Hit como a Deli, sinto na minha pele. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard guns, eles pedem. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard guns, eles pedem. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard, diga, eles pedem. O dia cê vai me ver, mano, espere. Isso é flow, backyard, diga, eles pedem.